Ele orava por mim. Passados os 15 dias, tinha uma irmã pregando lá na igreja e ela passou essa revelação para mim que eu estava com obras de macumbaria no meu estômago. Ela orou e, graças a Deus, fiquei boa. Vim para São Paulo, para a casa do meu filho. E lá onde ela me viu, ela levava sempre o carro para o meu genro consertar, que ele é mecânico. E eu tenho certeza, o Senhor me revelava que ela procurava para ele como é que eu estava. De certeza, ele diz, ela está bem. Aí o diabo fez outra obra de macumbaria. Quando eu estava no outro ministério, eu sentia, Deus falava comigo, irmãos, que era obra de macumbaria. Foi pior, irmão, sentia dores terríveis. Mas eu fazia de tudo para o meu filho não ver, porque ele é preocupado comigo. E eu sabia que essa doença não é para o médico. Às vezes a minha mamãe, a senhora está bem? Eu digo, estou. Não, a senhora não está bem. A senhora quer ir para um socorro? Eu digo, não, meu filho. Aí eu entrava no meu quarto e orava, aquilo aliviava. Passado, acho que uns 4 meses isso, e sempre eu ia para a igreja. Quando os pregadores terminavam de pregar, eu dizia, irmãos, ore por mim, que eu estou com obras de macumbaria, mas nada acontecia. E a irmã Gise foi uma pessoa que eu amei muito, irmãos. Ela estava lá também, mas ela foi rejeitada ali. Eu sofria com isso. Quando foi um dia, ela me convidou para vir aqui. Foi um dia de quarta-feira, irmãos. Irmãos, a revelação, a primeira revelação que o pastor passou, que aqui tem uma irmã que você está com obras de macumbaria, eu levantei minha mão. Irmão, desde esse dia, para a glória do Senhor, aleluia. Eu não senti mais nada, manalassuricanta, aleluia. E eu sou grata ao meu Senhor. Mesmo com luta, mesmo com enfermidade, eu nunca fiz nada para desagradar o Senhor, aleluia. Eu que digo, Senhor, não deixe eu dar um passo sem a tua permissão, porque é dolorido, irmãos, se nós não fazermos a vontade do Senhor. E para a glória do Senhor, nesse mesmo dia que eu vim na quarta, eu me uni com esse ministério, aleluia. Eu agradeço muito a oportunidade, essa oportunidade, a oração dos pastores. Eu oro pelo missionário, eu oro por todos nessa igreja, aleluia. Eu agradeço, em nome de Jesus, essa grande vitória que o Senhor me deu, amém? E as palmas que sejam bem alegres. Graças a Deus. Amados hermanos oyentes, ahí está la bendición de nuestra hermana, gloria a Dios, que desde el día que se unió aquí a este santo ministerio, Dios entregó la grande victoria, la revelación, reprendiendo obras de hechicería, de macumbería. Gloria a Dios, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Aquí operando en la iglesia primitiva, doctrina divina, gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Ya son 7:37, hermanos. Vamos a hacer, gloria a Dios, una oración a Dios, amén, gloria a Cristo Jesús, para recibir a la sierva de Dios que va a estar predicando la palabra del Señor, amén. Nuestra hermana Gisa, gloria a Jesús, y gloria a Dios, va a estar siendo doblado, gloria a Dios, en español, ¿verdad? Gloria a Dios, para nuestros hermanos de culto hispano de hoy que escuchan a larga distancia, poder entender también, amén. Gloria a Dios, entonces vamos a orar. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Señor Jesús, Señor nuestro Dios, nosotros te agradecemos, oh Padre, Señor. Venga a usar, Señor, la vida de tu sierva, Padre, en esta hora, en esta noche, Señor, Dios mío, Padre, para edificación de tu pueblo, Señor, de tu santo ministerio, Señor, para gloria de Jesús, para gloria del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gracias a Dios. Recibimos a la sierva de Dios con fuerte las palmas para Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Amém, igreja? Amém. Eu cumprimento a igreja amada com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, da glória a Deus? Cadê o brado de vitória? Cadê o glória a Deus da igreja? Oh, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por estar aqui hoje na presença do Senhor, né? Glória a Deus pelas oportunidades que o Senhor me dá de estar na casa dEle todos os dias da minha vida. Porque eu não aceitei Jesus para dar uma passadinha na igreja. Eu aceitei Jesus há 28 anos atrás para ficar até o fim. Amém, Jesus? Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, e eu cumprimento também os ouvintes da rádio, a voz da cura divina, com a paz do Senhor Jesus, amém? Estava com muita saudade de vocês. Eu estou jejuando e orando por vocês. E eu estou aqui hoje, pregando hoje, predicando a palavra do Senhor aqui hoje, porque vocês Senhor, oraram por mim. Porque vocês glória a Deus, por mim. Aleluia. Eu estou aqui hoje, estou aqui porque, glória a Deus, porque glória a Deus, tem muito ouvinte que tem um coração cheio de amor. Tem muitos pastores aí com coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, aleluia. Muitas irmãs, irmãs queridas, aí de Minas Gerais, que orou muito por mim, que mandou muita mensagem de paz, que mandaram muitos mensagens de paz para mim, no meu celular. Eu agradeço minhas irmãs aqui da igreja primitiva, aqui da igreja da sede, sede, que oraram por mim, muitas irmãs aqui, que lutou aqui pela minha alma, que lutaram por para, minha que alma. Hoje para que hoje eu estivesse aqui, eu não estava afastada do Senhor, não, eu não estava apartada, jamais, jamais vou deixar o meu Jesus, não vou deixar, Senhor, mas Jesus. Eu estou aqui de volta, estou aqui de volta, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e eu louvo a Deus. Eu alabo a Deus. Que nosso irmão missionário Emerson, que missionário Emerson me recebeu, me recebeu com amor de pai, de amor de padre, nessa igreja, em esta igreja primitiva. Primitiva. Doutrina divina. Doutrina divina. Agradeço também. Agradeço também. Muitas irmãs daqui. Muitas irmãs. E principalmente. E principalmente. A irmã Silvia. A irmã Silvia. Que ela chorou pela minha alma. Que ela chorou por minha alma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E desde o dia que eu cheguei aqui novamente. E o dia que eu cheguei. Eu tenho sido abraçada. Tenho sido abraçada. Pela igreja. Por la iglesia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, glória igreja. A Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Muitas irmãs oraram por mim aqui. Muitas irmãs oraram. Glória a Deus, a irmã Sebastiana. Irmã Sebastiana. A irmã Rosineide. Irmã Rosineide. A irmã Maria. Irmã Maria. Aleluia. Aleluia. Essas irmãs não desistiram de mim. Essas irmãs não glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E elas falavam. E elas falavam. Irmã Giza. Irmã Giza. Sai desse ministério que você está aí. Sai desse ministério. Vem para cá. Vem para cá. Deus não quer você aí, não. Deus não te quer. Deus aí. Quer você aqui. Deus quer que você. E eu falei para elas. Eu falei para elas. Estou muito triste, irmãs. Estou muito triste. Eu irmãs. Quero ficar por aqui. Eu quero quedar por meu aqui. Coração está muito machucado. Meu coração está muito. Glória a Deus. Glória a e Deus. Ali, glória a Deus. E aí? Deus causou uma situação. Deus ocasionou para mim voltar para cá. Para eu voltar por eu aqui. Eu estava ali trabalhando para Jesus. Eu estava aí trabalhando para não Jesus. Para os homens que estão lá. Não para os homens. Eu sempre aqui. Trabalhei para o meu Jesus. Eu sempre trabalhei. Eu não trabalho por dinheiro. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por amor. Eu trabalho por amor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando eu estava ali, e quando estava aí, naquela campanha, naquela campanha, a nossa irmã Helena, nossa irmã Helena, que está aqui hoje, que está aqui hoje, creio que Deus deixou passar por lá, creio que Deus deixou passar por allá, para que ela, para que ela, hoje estivesse aqui conosco, ela estivesse aqui, eu a conheci lá. Aí conheci a ela. Eu não a conhecia antes. Não a conhecia antes. E hoje. E hoje. Para a glória de Deus. Para a glória de ela Deus. É membra. Ela é membro. Da nossa igreja aqui. Nossa igreja aqui. E Jesus curou ela aqui. E Jesus curou ela. E no aqui. Dia, meus irmãos. Em el dia, que eu estava ali no sábado. que eu estava aí um sábado pregando a palavra do Senhor, predicando a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu estava pregando doutrina, eu estava predicando doutrina. E eu estava pregando que os brincos das orelhas das mulheres, que os aretes das mulheres eram deuses estranhos, eram deuses estranhos. E ali, e aí, naquele culto de sábado, aquele culto de sábado, aleluia, aleluia, entrou aquelas almas na igreja. Entraram aquelas almas. E sete almas aceitou Jesus. E sete almas aceitaram. E uma daquelas almas. E uma daquelas estava almas desviada. Estava desviada. Há 10 anos. Há 10 anos. E ela estava com um brinco na orelha. Estava com aretes na orelha. E ela veio até a mim. E vino até mim. E eu falei para ela. E eu falei para ela. Tire esses brincos das suas orelhas. Quita esses aretes. Porque esses brincos. Porque esses aretes. É Deus estranho. São deuses estranhos. E ela ali, aleluia. Eu falei para ela. Eu falei para ela. Você crê que essa palavra? Você crê que vem de Deus? Viene de Deus? E ela falou, eu creio. Ela disse, e ali creio. Ela tirou aqueles brincos das orelhas. E essa aqui com as mãos dela. Com suas e jogou na mesinha. E lo tirou na mesa. E aceitou Jesus. E aceitou Jesus. Isso foi em um sábado. Isso foi um sábado. Quando foi no domingo. E el domingo. Aqueles irmãos fizeram uma reunião. Aqueles irmãos fizeram e perguntou. Uma reunião. E perguntaram, por que eu havia arrancado os brincos da orelha daquela mulher? Porque havia arrancado os aretes. Mas eu não arranquei os brincos da orelha dela. Eu não arranquei os aretes. Eu apenas falei para ela arrancar os brincos da orelha. Eu falei para que ela, porque ela estava carregando. Porque ela estava carregando. Deuses estranhos nas orelhas. Deuses estranhos em sua orelha. Ela estava carregando. Ela estava carregando. Imagem. Imagem. De escultura. De escultura. Na orelha. Na orelha. E ali ela tirou e aceitou Jesus. E ela quitou esses aretes. Então, meus irmãos. Então, irmãos. Aquilo ali foi um motivo. Foi um motivo. Para mim ficar 22 dias em casa. Para eu quedar 22 dias em casa. Sem congregar. Sem congregar. Muito mais triste ainda. Aún más triste. E as irmãs lutando por mim aqui. E as irmãs lutando aqui por mim. E eu voltei para cá. Eu voltei aqui. E fui muito bem recebida. E fui muito bem pelo recebida. Pelo missionário Emerson Nunes. Por amém, irmãs? Emerson Nunes. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Dá glória a Deus, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus e por toda a igreja do Senhor. E por toda a igreja do Senhor. Irmãos. Hermanos. Eu quero estar aqui agora. Eu quero estar aqui agora. Pelo resto da minha vida. Por el resto de mi vida. Eu quero adorar o meu Deus. Eu quero adorar a mi Dios. Pelo resto da minha vida. Por el resto de mi neste vida. Lugar. En este lugar. Glória a Deus. Glória a Dios. Enquanto a igreja. Enquanto a la iglesia. Me acolhe. Me acorre. Eu fico aqui, eu quero aqui até Jesus voltar para mim. Até Jesus voltar. Porque nós só podemos ficar numa igreja. Nós podemos ficar se a igreja, se a igreja nos acolhe. Nos acorre. Amém, Jesus. Amém. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Quando Jesus chegou ali, meus irmãos. Quando Jesus chegou aí, em Samaria, em Samaria, ele foi pregar, ele foi a predicar, e muitos homens também ali, e muitos homens aí, que o Senhor havia curado o endemoniado gadareno, que o Senhor havia curado o endemoniado, glória a Deus, muitos homens daquela época, daquela época, não queria aceitar Jesus ali, não queriam aceitar a Jesus, então ali. Jesus se retirou dali. Jesus se retirou. Quando nós estamos na igreja. Quando nós estamos na igreja. E a igreja. E a igreja. Que aceitou Jesus. Que aceitou a Jesus. E nos aceita. E nos aceita. Nós temos que ficar nela. Nós temos que até o último dia da nossa vida. Até o último dia. Amém, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso eres. E eu não consegui esquecer, meus irmãos. Eu não consegui olvidar. Os milagres que eu recebi aqui. Os milagres que eu recebi e aqui. Muitas vezes o nosso pastor José Carlos, pastor Lídio, a irmã Marcela, pastor Carlos, Carlos, o missionário, missioneiro, os irmãos oravam por mim, os irmãos oravam passavam, revelações, passavam revelações, e Jesus me curava, e Jesus me curava, e eu sentia muita saudade, eu sentia muito porque recuerdos. Porque dentro do meu coração, dentro do meu coração, eu tinha e tenho. Eu tinha e tenho gratidão. Gratitude. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar uns minutinhos para nós trazer a palavra do Senhor. Amém? Para entrar na glória palavra. A Deus. Igreja, fecha os olhos e começa dando glória. Glória, glória, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Senhor meu Deus, eu estou aqui em tua casa, papai. Senhor, em todo o tempo, meu pai, nós temos que estar em oração. Nos cobre com teu sangue, Senhor. O Senhor é meu bálsamo sarador, Senhor. É o Deus que cuida de mim, Senhor. Eu não estou aqui para falar o que os homens querem ouvir, mas aquilo que o Senhor mandar, Senhor. Senhor, porque os irmãos já sabem, papai, aleluia, se me chama para pregar, eu não vou falar o que os homens querem, nem o que eu quero, Senhor, mas eu vou falar o que o Senhor mandar. Oh, papai do céu, aleluia, e as minhas lutas, Senhor, têm sido muito fortes, papai. Oh, Senhor, lembra de Jeremias, papai, que ele acabava de profetizar, Senhor, e ele corria perigo de morte na porta do templo, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, me livra de todo mal, Senhor. Oh, Deus amado, o Senhor falou, papai, que aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, que esmagou a cabeça da serpente. E eu creio, Senhor, que as cobras, meu pai, que tem nos perseguido, Senhor, nessa terra, para nós não pregar nas ruas, nos ônibus, nas igrejas, nas casas, Senhor, eu creio que a cabeça dessa cobra foi esmagada agora, porque a voz de Deus vai estrondar sobre a terra, Senhor. A voz do Senhor será como a voz de trombeta, e ninguém conseguirá calar a voz de Deus, Senhor. Ninguém consegue calar os profetas de Deus, Senhor. Jeremias, papai, foi jogado no calabouço, mas o Senhor tirou Jeremias lá do calabouço, Senhor. Oh, Senhor, aqueles soldados romanos, aquele soldado, meu pai, que perseguia Jeremias, vivia caluniando Jeremias para o rei Zedequias, Senhor. Oh, meu pai, e eles faziam de tudo para jogar Jeremias no calabouço, para jogar Jeremias nas prisões, meu pai, mas o Senhor livrou Jeremias, papai, como o Senhor também livrou a mim e a muitos irmãos, papai, homens de Deus, que está pregando a tua santa palavra Senhor, venha nos justificar em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja amada e abençoa, papai, aleluia, as irmãs, as irmãs da igreja primitiva, as igrejas primitivas na terra. Abençoai, Senhor, socorrei minhas irmãs que estão chorando, socorrei agora, papai. Eu não sei, papai, o que elas precisam, Senhor, mas vem ajudar a cada um que está ouvindo agora, buscando alimento, papai, por intermédio da rádio, a voz da cura divina, que esse alimento, papai, aleluia, venha, meu Pai amado, alimentar a alma dessas irmãs, desses irmãos, Senhor, que todos os dias, papai, que eles ouvirem a programação, que eles sejam alimentados com a verdade e que eles parem, papai, de comer o veneno da serpente, desses profetas mentirosos, enganadores, ó, papai do céu, mas que eles possam comer o verdadeiro alimento que vem da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Igreja do Senhor, abre a Bíblia aí. Abra em Apocalipse Bíblia. 12. Apocalipse 12. É versículo 4. Verso 4. 5. 5. 7. 7. 8. 8. 9, 10, 11, 12, 13. 9 ao 13. Eu vou ver os versículos que eu posso ler, por causa do horário, amém? Abre a Bíblia em Apocalipse 12, igreja. Apocalipse passa 12. Por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, ó, Senhor. Passa por aqui, ó, Senhor. Entra no meu lar, Senhor. Entra no meu lar, entre em nosso lar, Senhor, entre em nosso lar, oh, Senhor, entre em nosso lar, amém, Jesus. Vamos ler aqui, irmãos, se quem pedir oração, amém? Vamos ler, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. É, que diz assim, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz ela, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Glória a Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, porque isto... Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém, Jesus? Dá glória a Deus, igreja. Também apareceu outra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas y su cola arrastrada la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amém, igreja. Amém, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Irmãos, vocês sabem. Irmãos, vocês glória sabem. A Deus, aleluia. Que o dragão, a antiga serpente. Que o dragão, a antiga serpente. Ele recebeu o nome de luz. Ele recebeu o nome de luz. Ele era um anjo. Era um anjo. Um anjo que Deus criou. Um anjo que Deus criou. Com muito amor. Com muito amor. E Deus criou ele. E Deus criou a ele. É, cobrindo o corpo dele. Cobrindo o corpo dele. Com várias pedras. Com muitas pedras. Preciosas. Preciosas. Reluzentes. Reluzentes. Ele era muito formoso. Era muito hermoso. E quando ele caminhava no meio dos anjos. Quando caminhava em meio dos anjos. Lá no céu. Em el cielo. Saía. Salia. Luz. Luzes do corpo dele, del cuerpo dele, um resplendor, como resplendor de luzes, de luzes. O nome dele, el nombre de él, era luz, era luz. Aleluia, aleluia. Um anjo, el ángel, que Deus criou, que Deus criou, entre milhares de milhares, entre milhares de milhares de anjos, de ángeles, que Deus havia criado também, que Deus havia criado também. E Deus olhou para a luz, e Deus mirou para a luz. E Deus achou graça em luz. E achou graça em luz. E Deus falou assim para ele. E Deus falou assim para ele. Você vai ser um anjo. Você vai ser um anjo. Protetor. Protetor. Você vai proteger. Vai proteger. A sua obrigação. Sua obrigação. É proteger. É proteger. Aleluia. Aleluia. Muitos irmãos também pregam. Muitos irmãos também. Sobre ele ter sido. Sobre ele. Regente. Religioso. Que ele cuidava. Que ele cuidava. É do coral. Del coral. Celestial. Celestial. No céu. En el cielo. E apresentava. E apresentava. Os louvores. As alabanças. A Deus. A Deus. Porque os anjos do céu. Porque os ángeles del cielo. Eles são unidos. São unidos. Não fica um orando contra o outro, não. Não fica, não quedam orando um contra o outro. Eles são unidos. São unidos. Por isso que o céu de Deus só vai para frente. Por eso el cielo de Dios va para adelante. No céu de Deus. En el cielo de Dios. Não tem mentira. No hay mentira. Não tem engano. No hay engaño. Não tem apóstolo mentiroso. No hay apóstoles mentirosos. Não tem irmãos enganadores. No hay hermanos engañadores. Não tem irmão falso. No hay hermanos falsos. Não tem irmãos ganancioso. No hay hermanos gananciosos. Não tem crente. No hay creyentes. Que trabalha. Que trabaja. Igual Balaão. Igual Balaam. Pelo que põe na mão deles. Por lo que ponen en sus manos. Mas lá no céu. Allá en el cielo. Só tem. Solo hay. Adoradores. Adoradores. Verdadeiros. Verdadeiros. Adoradores. Verdadeiros adoradores. E Deus confiou. E Deus confiou. Em luz. Em Lúcifer. Essa obra. Essa obra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Só meus irmãos. Só meus irmãos. Que ele se ensoberbeceu. Que se llenaram de soberbia. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele começou a olhar. E ele começou a mirar. Aquele coral lindo de anjo. Aquele lindo coral de anjo. Aquele lindo coral de Deus. Deus. Aquele lindo coral de que Deus. Que se apresentava. Que se apresentava. A Deus. A Deus. O glória, aleluia. Glória a Deus. Eu imagino. Eu imagino. Que o coral. Que o coral. Chegava. Chegava. Diante de Deus. Delante de Deus. Depois. Depois. De terem preparado. De haver preparado. A adoração. A adoração. E começavam a falar assim. E começavam a falar assim. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Ao Deus do céu. Glória, aleluia. Eu imagino assim, irmãos. Eu imagino assim, irmãos. E luz. E Lúcifer. Sentiu uma inveja. Senti inveja. Da adoração. De la adoración. Dos anjos. De los ángeles. Para Deus. Para Deus. Olhou o trono de Deus. Mirou o trono de Deus. E desejou sentar no trono de Deus. E desejava sentar-se no trono de Deus. Olhou as belezas do céu. Mirou as belezas do céu. E desejou as belezas do céu para ele. E desejou as belezas do céu para ele. Ele olhou tudo que havia no céu. Ele mirou tudo o que havia no céu. A árvore da vida. El árbol de la vida. As águas cristalinas. Las aguas cristalinas. As ruas de ouro. Las calles de oro. Lá não havia lua. Aí não havia luna. Lá não tem lua. Aí não há luna. Lá não tem sol. Aí não há sol. Porque a luz do cordeiro. Porque la luz del cordero. Ilumina toda essa cidade. Ilumina toda essa cidade. A nova Jerusalém de Deus. La nueva Jerusalén de Dios. Nova Jerusalém cobiçada. La nueva Jerusalén codiciada. Desejada. Deseada. Por luz. Por Lúcifer. E ele começa a olhar. E ele começa a mirar. Aquele celestial de anjo. Aquele coro celestial de ángeles. Aquele coral lindo de anjos. Aquele coral de ángeles. E ele começa a chamar os anjos. E ele começa a chamar os anjos. E ele começa a desejar no céu. E ele começa a desejar. Ele para, eu acredito. E aí diz? Lá perto das águas cristalinas. E aí cerca das águas cristalinas. E ele põe a mão na água. E ele põe as mãos. E ele, eu imaginando. Eu estou imaginando. E ele fala assim. E ele diz? Ai, essas águas vai ser minha. Estas águas vão ser minha. Esses anjos vai ser meu. Esses anjos vão ser. Esse minha. Trono vai ser meu. Esse vai céu vai ser meu. Esse cielo vai ser meu. E ele começa a cobiçar. E ele começa a cobiçar. E vai enchendo. E vai llenando. O coração de luz. Seu coração de luz. De cobiça. De codícia. De soberba. De soberbia. De falsidade. De falsidade. De inveja. De envidia. E ele chega ao nível. E ele chega. Que ele já quer ficar. Ele quer que sentado, sentado no trono de Deus. No trono de Deus. E lá está Deus. E aí está Deus. Assentado no seu trono. Sentado no seu trono. Cheio de amor. Lleno de amor. Olhando as almas. Mirando as almas. As almas perdidas. As almas perdidas. As almas. As almas. Que precisando. Que precisando. De um abraço. De um abraço. De um pedaço de pão. De um pedaço de pão. De um cobertor. De um abrigo. De uma roupa. De uma roupa. De uma casa para morar. De uma casa para morar. E Deus começa. E Deus começa. Estender as mãos de amor. Estender suas mãos e socorre. E socorre. A imagem. A imagem. E a semelhança dele. A imagem e semelhança. Que é o homem. Que é o homem. Que é eu. Que é, que é você. Que está aqui hoje. Que está aqui hoje. Dura coisa. Dura coisa. É para luz. É para Lúcifer. Desejar. Desear. O que pertence a Deus. O que pertence a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. E ali luz. E aí Lúcifer. Ele chama os anjos. Ele chama os anjos. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Enganar. Enganar. A terça parte dos anjos. A terceira parte dos anjos. E ele chama os anjos. E ele chama os anjos. E promete para os anjos. E promete para os anjos. Dá para os anjos. Dará aos anjos. É mais sabedoria. Mais sabedoria. Mais poder. Mais poder. E ele fala para a terça parte dos anjos. E ele habla para a terceira parte. Porque isso não aconteceu em um dia só, não. Isso não aconteceu em um só dia. Eu creio que foi muito tempo. Foi muito tempo. Luz. Lúcifer, chamando os anjos para ele, chamando a los ángeles para ele, e falando para o anjo, e hablando a los ángeles, passa pro meu lado, passa por mi lado, se eu conseguir, se eu conseguir tomar o trono de Deus, tomar el trono de Dios, se vocês lutar comigo, si ustedes luchan conmigo, para batalhar com Deus, para batallar con e Dios, nós tomar o trono de Deus, y tomamos el trono eu de vou, Dios, eu vou, dar uma posição maior, una posición mayor, para vocês aqui no céu, para que ustedes aquí e tudo vai ficar no meu poder, y todo va a quedar en mi poder. Dizia Luz, decía Lucifer, o invejoso, ele é invidioso, e Deus ali só orando, orando, esperando a reação dele. E só Deus mirando a reação dele. Deus esperando, Deus esperando, para ver até onde o anjo Luz ia, para ver até onde Lucifer chegava. As maldades dele, as maldades dele. E Deus pensou, e Deus pensou, aqui no meu reino, aqui é meu reino, não pode ficar, não pode quedar, anjos maus, ángeles malos. Eu consagrei, eu consagrei, criei luz. Crea Lúcifer para ele ser um protetor, para ser o protetor, para ele cuidar, para ele cuidar, e não causar divisão aqui, causar divisão aqui, e ali glória a Deus, e aí glória a Deus, todavia Deus sabendo, todavia Deus sabendo que o coração de luz, que o coração de já luz estava corrompido, estava corrompido, Deus deixou ele continuar, Deus deixou continuar com o plano maligno dele, com o plano maligno dele. Para que assim, para que assim, a justiça de Deus, a justiça de começasse Deus, lá no céu, comece aí no céu, para que assim o homem, para que assim que está homem, na terra, que está na terra, se estiver roubando, se estiver roubando, planejando matar, planeando matar, querendo fazer algum mal, querendo fazer algum contra mal, alguém, contra alguém, se soberbecendo, querendo ser soberbo, invejando, envidiando, traindo, ganancioso, aí ganâncias, negando a Deus, negando a Deus, traindo as almas, para ir às almas, a obra, la obra, e as ovelhas, las ovejas, de Jesus, de Jesus, esse homem, esse homem, essa mulher, essa mulher, esse obreiro, esse obreiro, esse pastor, esse pastor, esse presbítero, esse presbítero, esse diácono, esse diácono, esse jovem, esse jovem, que representa, que representa Jesus Cristo, Jesus Cristo, aqui na terra, aqui na terra, ele está ciente. Aí está se llena. Que a justiça de Deus, la justicia de Dios, começou lá no céu, allá en el cielo, e que Deus, y que Dios, não perdoou, no perdonó, nem os anjos, ni a los ángeles, que ele criou, que él creó, quanto menos, vai perdoar, va a perdonar, o homem, al hombre, que aqui pecar, que aqui peca, contra o Senhor, contra el Señor, a glória a Deus, igreja, la gloria a Dios, iglesia, aleluia. Aleluia, Jesus. E olha, meus irmãos, e mirem, Luz conseguiu Lúcifer enganar até essa parte dos anjos. Enganhar a terceira parte. E ele puxou para ele esses anjos. E ele mirou para. E ele aí travou uma batalha no céu. E aí houve uma batalha no céu. Deus convocou os anjos. Convocou a los ángeles. Que era fiel a ele. Que eram fieles a Deus. E Deus já chamou os anjos. E Deus chamou a los ángeles. Creio que Deus deve ter chamado ali. Creio que Deus aí o anjo Miguel, Miguel, os anjos lá da que estão lá com o Senhor Deus, os anjos que estão com o Senhor, os anjos fiéis, os anjos fieles, e Deus falou para os anjos fiéis, e Deus mirou para os anjos, olha, mirem, tá tendo uma traição aqui no céu, há uma traição aqui no céu, o anjo luz que eu criei, o anjo Lúcifer que eu criei, ele se soberbeceu, se lhe soberbia, por quê? Por quê? É os anjos, os anjos. Eles não vão discernir, eles não vão discernir o que está dentro do nosso coração. O que está dentro do nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse poder foi dado a Deus. Foi dado a Deus. Só Deus, meus irmãos. Só Deus. É quem sabe. Quem sabe o que está dentro do nosso coração. O que está dentro de nossos corações. Onipresente, onisciente. Onipresente, onipotente. Onipotente. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqueles anjos ali. E aqueles anjos se aí. Prepararam. Se prepararam. É um grande exército. El grande ejército. E foi guerrear. E foram a pelear. Contra a luz. Contra Lúcifer. E houve uma batalha travada no céu. E houve uma batalha grande. E os anjos de Deus. E os anjos de Deus. Lutavam. Lutavam. Contra a luz. Contra Lúcifer. E luz. E Lúcifer. E os anjos caídos. E os anjos caídos. Os anjos invejosos. Os anjos envidiosos. Os anjos soberbos. Os anjos soberbos. Que queriam o poder de Deus. Que queriam o poder de Deus. Lutava. Lutavam. Com os anjos. Com os anjos. Fiéis de Deus. Fieles de Deus. Aleluia. Aleluia. E de repente, irmãos. E de repente, irmãos. Foi clamado ali. Foi clamado o sangue de Jesus. La sangre. O sangue de Jesus sem poder. La sangre. O sangue de Jesus sem poder. La sangre. O sangue de Jesus sem poder. La sangre. O sangue do Cordeiro. La sangre del Cordero. Foi clamado. Foi clamado. O sangue de Jesus sem poder. La sangre de Jesús tem poder. E luz. E Lúcifer caiu por terra. Caiu por terra. Ele perdeu a força. Ele perdeu a força que ele tinha no céu. Que tinha no céu. E Deus, eu acredito. E acredito que Deus foi se aproximando dele. Se aproximou dele. E falou para ele. E falou para ele. Luz. Lúcifer. Agora você é Lúcifer. Agora você é Lúcifer. Agora você não é mais um anjo de luz. Agora não eres um anjo. Agora você é a antiga serpente. Agora eres um antigo. Você é o dragão vermelho. Você será agora o dragão rojo. Você agora é uma cobra. Você agora é uma serpente. Você agora. Agora. Não tem mais brilho. Não tens mais brilho. Não tem mais luz. Não tens mais luz. Agora você vai ser trevas. Agora você vai ser trevas. E você está condenado. E você está condenado. Ao fogo do inferno. Ao fogo do inferno. E não haverá. E não haverá. Perdão. Perdão. Nem para você. Nem para você. E nem para os anjos que te acompanharam. Que te acompanharam. De cantará mandai a su declama. Dá glória a Deus, Dá igreja. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Aleluia, Jesus. Por isso que o Senhor fala aqui, ó. Por isso o grande dragão. El grande dragão. Antiga serpente. Antiga serpente. Chamada diabo. Chamada diabo. Que engana. Que engana. Todo mundo. Todo el mundo. Ele foi. Ele foi. Precipitado. Lançado. Na terra. En la tierra. Irmãos. Hermanos. Satanás. Satanás. Se nós não vigiar. Se não vigilar. Ele engana. Ele engana. Grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Quantos homens de Deus? Quantos homens de Deus? Ele já enganou. Ele enganou. Com pecado. Com pecado. Vários tipos de pecado. Vários tipos de pecado. Quantos homens de Deus? Quantos homens de Deus? É, homens aí que soprava. Homens aí que falavam. Que soprava. Soplavam. E caía. E caía. 100 pessoas no chão. Aí muitas pessoas no suelo. Tinha um dom de soprar lá. El don de soplar levantava ali, a mão. Levantava la mão. E a igreja que estava cheia de gente caída no chão demoniada. E a igreja llena de gente caíram demoniada. Em pecado. Caindo em pecado. Quantos caíram? Todos caíram. Pela ganância, pelo dinheiro. Por la ganância de dinheiro. Quantos caíram? Quantos caíram? Pela soberba. Por la soberbia. Por querer mais. Por querer mais. E não se contentar. E não se contentar. Com aquilo que Deus te deu. Com aquilo que Deus dava. Irmãos, hermanos, e aí, ouve-se uma voz no céu, uma voz do céu, glória a Deus, glória a Deus, o anjo do Senhor, el ángel del Señor, bradou com grande poder, habló con gran poder, e falou, y habló, ai da terra, ai de la tierra, ai dos que habitam na terra, ai de los que habitan en la mar, tierra, y en el mar, porque o diabo, porque el diablo, desceu a voz, descendió a ustedes, e tem grande ira, y tiene grande ira, sabendo, que já tem, que ya tiene, pouco tempo, poco tiempo, há pouco tempo, poco tiempo, o tempo, el tiempo, está encurtando, está cortando, e Jesus, y Jesús, ele está às portas, él está a las puertas, Jesus está voltando, Jesús está volviendo. Irmãos, hermanos, aqui, glória a Deus, glória a Deus, o anjo do Senhor, el ángel del bradando, Señor, hablando, em alta voz, dizendo para a terra, dizendo para la tierra, quem é a terra, quem é a tierra, é nós, somos nós, os humanos, los humanos, que estamos aqui, que estamos aqui, porque Satanás foi jogado, foi tirado, aqui abaixo, e ele está furioso, e ele está furioso, querendo te enganar, querendo te enganar. Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos de Deus. Os ángeles de Deus. Venceu. Venceram. A Lúcifer. A Lúcifer. Pelo poder. Por el poder. Do sangue. De la sangre. Do Cordeiro. Del Cordero. E ele caiu por terra ali. Y él cayó por tierra. Ele caiu estirado ali diante de Deus. Él cayó ahí delante de Dios. E Deus. Y Dios. Transformou ele em um bicho. Transformó él un bicho. Numa serpente. Es una serpiente. É de um dragão. Es un dragón. Glória a Deus, e um diabo. É um diabo. E ele está aqui na terra. E ele está aqui na terra. Agora, olha o que ele faz aqui na terra com a igreja. Mira o que hace ahora en la iglesia. Ele aqui na terra. Aqui na terra. Começou a perseguir a igreja. Começou a perseguir a la iglesia. Perseguir os remanescentes de Deus. Perseguir el remanente de Dios. Perseguir a igreja eleita. Perseguir la iglesia. A igreja eleita. Santa. La iglesia santa. Irmãos. Hermanos. Eu já ouvi. Yo ya oí. Muitos crentes creyentes, lá fora aí fuera, falando hablando, O missionário Emerson. Ele é divisor. Ele é divisor. Mas irmãos, hermanos, o missionário não é um divisor. El misionero no es divisor. Sabe por que eu sei que ele não é um divisor? Sabe por que sei que ele porque é ele divisor. Congregou comigo. Porque ele congregou comigo. E ele tem o amor de Deus. E ele tem amor de Deus. E ele lutou muito. E ele lutou muito. Para não sair daquele ministério. Para não sair daquele ministério. Ele ficou. Ele quedou. Muitos meses. Muitos meses. Creio que mais de 2 anos, eu não sei. Mais de 2 anos, não sei. É dentro da casa dele. Dentro de sua casa. Chorando. Llorando, e orando. E orando. E nós íamos lá visitar ele. E íamos só visitar ele. Nós dificilmente nos achávamos ele. Dificilmente lo encontrávamos. Só o pai dele. Só o papá dele. E muitas vezes. E muitas vezes. Ele ia ali na igreja. Ele ia à igreja. Ele me chamava. Ele me chamava. Chamava a irmã Maria Carmelita. E chamava a irmã uma senhora Carmelita, também de idade. Uma senhora de idade. Como eu também sou uma senhora. Como eu também sou uma senhora. E ele chamava. E ele chamava. As irmãs idosas. As irmãs ancianas. E os pastores. E aos pastores. E pedia ajuda. E pedia ajuda. E falava, orem por mim. E dizia, orem por não mim. Querem me receber. Não querem receber. Não querem receber as revelações. Não querem receber as revelações. Que Deus me deu. Que Deus me deu. Me colocaram no banco. Me colocaram no por banco. Um tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Que eu não sei quando. Eu não sei quando. Que vão me tirar. Me vão a... E ele chegava ali. E ele chegava ele ali. Chorava. Ele chorava. E ele falava. E ele falava. Irmã. Hermano, irmão, hermano, eu vim de lá, eu vim da igreja tal, da igreja tal, fui conversar com eles, foi conversar, mas com eles não querem me liberar, e eles não querem liberar, colocam seguranças, colocam a na frente, para mim não passar, para eu não passar, irmãos, hermanos, um divisor, ele não insiste, para ficar no ministério, para quedar em um ministério, ele fica buscando ocasião, ele queda buscando ocasião, para sair do ministério, para sair do ministério, então, vocês vejam bem, vocês mirem se a alma se ela busca abrigo, busca abrigo dentro de uma igreja, dentro de uma igreja, e a igreja não quer acolher ela, e a igreja não quer acolher e ela, joga essa alma fora, e lança essa alma fora, ela tem que congregar em outro lugar, ela tem que congregar em outro lugar, nós não podemos ficar parados, não podemos quedar parados, sem ter uma igreja para congregar, sem ter uma igreja que congregar, porque vai se esfriando na fé, se vai esfriando na fé, vai se entristecendo, se vai entristecendo, é uma saudade muito grande, é uma tristeza muito grande da comunhão com a igreja. Da comunhão com a igreja. E acredito eu, irmãos. E eu acredito, irmãos. Que pela saudade, que pela tristeza, que ele sentia de pregar, que ele sentia de fazer a obra, de fazer a obra. Ele se jogou nas ruas. Ele foi às calles. Nas praças. A las plazas. Nas casas. A las casas. Pregando Jesus. Predicando a Jesus. Para não ficar abatido na fé. Para não quedar abatido. E hoje está aqui. E hoje está aqui. A igreja. A igreja. Que Jesus. Que Jesus. Revelou para o servo dele. Para o servo dele. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. E o que acontece, irmãos? E o que acontece, irmãos? Tá, aleluia, o diabo. El diablo. Quer fazer nessa igreja aqui? Que quiere hacer esta iglesia como aqui? Fez no céu? Como hizo en el cielo? Chega aqui o obreiro. Llega aquí un obrero. Ele começa. Él comienza. Fica conhecido. Quedar conocido. Pela igreja. Por la iglesia. Ele passa a ser um homem reconhecido. Pasa a ser un hombre reconocido. A igreja conhece ele pelo nome. La iglesia conoce por su nombre. Como conhecia a luz no céu? Como conhecia a luz no cielo. Aí a igreja. Aí la iglesia. Simboliza os anjos. Simboliza los ángeles. Aqui na terra. Aquí en la tierra. Os membros. Los miembros. É como se fossem os anjos. Los, como si fueran los ángeles. Lá do céu. Allá en el cielo. E esses obreiros rebeldes. Y esos obreros rebeldes. É como? É como? Luz. Como luz. Tipo assim, uma comparação. É uma comparação. É uma comparação. Os rebeldes. Rebeldes. E aí? Eles começam a ser conhecidos na igreja. Começam a ser conhecidos na igreja. E eles começam a olhar as ovelhas. E eles começam a ver as e eles veem a igreja florida. E veem a igreja florescente. É sem alma. Sem alma. 200 almas. 200 almas. 500 almas. 500 almas. As cadeiras se multiplicando. As sillas multiplicando. E o salão tendo que crescer mais. E o salão crescendo e mais. E a igreja vai lotando. E a igreja está vai lotando. E vai lotando. E vai lotando. E vai lotando. E aquele obreiro soberbo. E aquele obreiro soberbo. Começa a gananciar. Começa a llenar-se de avarícia. E ele fala. E ele habla. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu sou conhecido. Eu sou conhecido. Começa a olhar. comienza a mirar a posição, sua posição do pastor, a posição do presidente, pastor, del presidente, e ele fala, e ele habla, eu quero mais, eu quero mais, eu quero a posição, eu quero a posição do pastor presidente, del pastor presidente, eu quero a posição, eu quero a posição, eu quero essas ovelhas, eu quero essas ovelhas, eu quero pegar essas ovelhas, eu quero pegar essas ovelhas e levar elas, e levar elas para um outro lugar, para outro lugar, e eu quero, eu quero reger essas ovelhas, dirigir essas ovelhas. Está aí, irmãos. Ah, está aí, irmãos. Está aí a inveja. Está aí a envidia. A soberba. Envidia, soberba. Irmãos. Irmãos. Se Deus. Se Deus. Olhar para mim. Mirar para mim. E achar. E haja. Algum pecado em mim. Algum pecado e em mim. E se eu. E se eu. Algum dia aqui. Algum dia aqui. Congregando com vocês. Congregando com vocês. Eu vou falar o mesmo. Eu vou falar o mesmo. Que eu falei. Que eu falei. 28 anos lá. 28 anos no outro ministério. No outro ministério. Eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar aqui hoje. No dia, em el dia que eu que cometer um pecado aqui, cometer um pecado fiquem aqui, vocês sabendo, e querem vocês sabendo que eu não vou parar de pé, que eu não vou parar diante delante da oração, de la oración, dos santos, de los santos dessa igreja, dessa igreja. Por que, meus irmãos? Por que, mis hermanos? Diante de Deus, delante de Dios, ninguém consegue delante de Dios, parar de pé. Pararse se tiver em pecado. Se estivesse em pecado. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode ficar. Pode quedar. Por algum tempo. Por algum tempo. Mas se não se arrepender. Se não se arrepender. Cedo ou mais tarde. Temprano ou mais tarde. O castiçal. El castiçal. Será. Será. Removido. Removido. Ramande calamaste clamarai. Irmãos, hermanos, nós somos o castiçal de Deus na terra. Nós somos o castiçal. Nós somos a igreja de Jesus. Somos a igreja de Jesus. E você? Você. Que está aqui? Que está aqui? Trabalhando para o Senhor. Trabalhando para o Senhor. Toma cuidado. Toma cuidado. Com Lúcifer. Com Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer. Muitas vezes. Muitas vezes. Quer jogar? Quer tirar? Uns contra os outros. Uns contra os outros. Mas. Mas. O homem, el hombre, o varão, el varón, a varoa, a varona, que for prudente, que fuera prudente, guardará em silêncio, guardará em silêncio, até o fim, hasta el fin, para que Deus, para que Dios, faça justiça, haga justicia, e não vocês, y no ustedes, homens, hombres, injusticeiros, injusticieros, cheio de pecado, llenos de pecado, se houver alguém, si houver que tiver alguém, em pecado, que estiver em pecado, Deus vai fazer justiça, Dios va a hacer justicia, e Deus até mata. Deus está mata. Porque Deus? Porque Deus matou. Porque Deus matou. Ananias. Ananias. E Safira. E Safira. E aquele falso profeta. E aquele falso profeta. Ficou cego. Quedou ciego. Pelo poder. Por el poder. Da palavra. De la palabra. Que saiu. Que salió. Da boca de Paulo. De la boca de Pablo. Então, igreja do Senhor. Entonces, iglesia del Señor. Aleluia. Aleluia. Satanás. Satanás. Ele está enganando. Ele está enganando. Muita gente. Mucha gente. Muito crente. Muchos creyentes. Você está sendo enganado. Usted pela serpente. Pela serpiente. O veneno da serpente. El veneno de la serpiente. Está entrando. Está entrando. No teu coração. En tu corazón. O veneno da serpente. El veneno de la a inveja. La envidia. A cobiça. La codicia. A ganância. La ganancia. A mentira. La mentira. O amor ao dinheiro. El amor al dinero, o desprezo, el desprezo, a rejeição, la rejectar, não dá valor às almas, no dar valor não jejua almas, com amor, no ayunar con valor, não ora por amor, no ora con amor. Quantas igrejas, quantas igrejas aí fora, aí afuera, elas ficaram, ellos quedaram, milionárias, millonarias, mas elas perdeu, mas ellos perdieron, a essência, la esencia, elas perdeu, ellos perdieron, a arca, el arca, elas perdeu, ellos perdieron, a presença. La presença de Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Elas são abertas. Elas estão abertas. São inauguradas. São inauguradas. Para tudo quanto que é canto. Para todo quanto aí canta. Mas infelizmente. Pelo infelizmente. O nome dessas igrejas. El nombre de esas iglesias. Não está mais. No está más. No livro da vida. En el libro de la vida. Porque o demônio. Porque el demonio. Da mentira. De la mentira. Da corrupção. De la corrupción. Do amor ao dinheiro. De amor al dinero. Enganou eles. Engañó a ellos. Com a luxúria. La lujuria. E eles trocaram. Y ellos cambiaron. A glória de Deus. La gloria de Dios. Pelas riquezas. Por las riquezas. Deste mundo. De este mundo. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, igreja. Lembra. Recuerda. Lembra. Recuerda. Satanás parou diante de Jesus. Se parou delante de Jesus. E falou para Jesus. E falou para Jesus. Nos 40 dias de jejum de Jesus. Nos 40 dias de jejum. Lá no deserto. Aí no deserto. O diabo foi tentar ir lá com dinheiro. O diabo foi tentar. Com as riquezas. Com as riquezas. Com os bens materiais. Com os bens materiais. E Satanás. E Satanás. Parou diante de Jesus. Falou a Jesus. E falou para Jesus. E disse a Jesus. Se prostrado. Me adorares. Me adorares. Eu te darei. Eu te darei. Todas as riquezas. Todas as riquezas. Desses reinos. Desses reinos. O diabo prometeu, irmãos. O diabo prometeu, irmãos. Reinos. Reinos. Reinos. Reinos. Então prometeu. Então se prometeu. Entregar na mão de Jesus. Entregar a Jesus. Reis. Reis. Olha aí. Olha aí o perigo. Mira aí o perigo. Olha aí o perigo. Mira aí o perigo. Mas Jesus falou. Mas Jesus falou. Vai-te, Satanás. Sai aí, Satanás. Por quê? Por quê? Eu aprendi do meu pai. Eu aprendi da minha pai. Eu só adoro o meu pai. Eu solamente adoro. Eu só adoro. Eu solamente o meu adoro pai. A meu padre. E o mandamento meu. El mandamiento é meu. Que as almas. Que as almas. E eu. E eu. Espírito Santo, Espírito o, Santo pai, o Pai, as almas, as almas, essas almas, essas almas, só pode adorar, solamente a Deus, a Deus, jamais, jamais, jamais, jamais, eu vou negar, vou negar, o meu Pai, a meu Padre, que é Deus, que é Deus, que cuida de mim, que cuida de mim, que zela da minha vida, que zela da minha vida, do fogo da minha vida, del suspiro de mi vida. Jamais eu vou trocar. Jamás voy a cambiar. A glória do meu pai. La gloria de mi padre. Pelas riquezas desse mundo, Satanás. Por las riquezas de este mundo, Satanás. Eu imagino assim, irmãos. Yo sabe? Imagino, pues, é, não é que eu acrescentei, não. Mas eu imagino assim, eu falei no modo espiritual. Para você entender. Falei no modo espiritual para que entenda. Para você não trocar Jesus. Para você não cambiar Jesus. Pelas riquezas. Por las riquezas. Pelos reinos. Pelos reinos. Que o diabo. Que el diablo. Está te oferecendo aí. Te está oferecendo aí. Irmãos. Hermanos. Quando Senaqueribe. Quando Senaqueribe. Entrou lá. Entrou aí. Em Jerusalém. Em Jerusalém. Para saquear Jerusalém. Para saquear a Jerusalém. Senaqueribe. Senaqueribe. Falou assim. Falou assim. Eu já venci. Eu já venci. Vários reis. Vários reis. Jerusalém para mim não é nada. Jerusalém para mim não é nada. E ele começou a intimidar. E ele começou a intimidar. Os homens. Os homens. Que estavam em cima do muro. Que estavam em cima do muro. Olha aí. Mira aí. Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer. Lúcifer. Atuando no coração de Senaqueribe. Atuando no coração de Senaqueribe. Para tentar. Para tentar. Fazer os homens de guerra. Fazer os homens de guerra. Afrouxar as mãos. A cruzar as mãos. E não ter força mais de jejuar. E não ter força para orar. E orar. E pregar a doutrina. E pregar a doutrina. E pregar o santo evangelho. E predicar o santo evangelho. Porque o diabo. Porque o diabo. Ele quer ver você. Ele quer ver a com você. A saia curta. Com as com salto alto. Com os tacones. Com quatro brincos na orelha. Com quatro aretes na orelha. Ele acha. Ele que um é pouco. Que isso é pouco. Ele quer quatro, cinco brincos. Ele quer quatro, cinco seu aretes. Seu corpo. Seu corpo. Cheio de piercing. Lleno de piercing. Tatuagem. Tatuagens. Ele quer ver você aí. Ele quer ver você ocupado. Aí. Ocupado. Nas suas empresas. Em suas empresas. Nas suas lojas. Em suas tiendas. Nos seus comércios. Em seus comércios. Nas suas farmácias. Em suas farmácias. Nas suas padarias. Nos seus mercados. Esses mercados. Esquecendo de Deus. Olvidando de Deus. Colocando cigarro para vender no seu comércio. Colocando cigarros para vender em sua colocando tienda. A bebida alcoólica. Colocando bebidas alcoólicas. Colocando a maquiagem. Colocando maquiagem. O batom. Pinta lábios. Você é uma comerciante. Você é uma comerciante. Você está comerciando para o diabo. Está comerciando para o diabo. Você está trabalhando para o diabo. Está trabalhando para o diabo. Você está ocupada. Está ocupada. Ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Com as coisas do diabo. Com as coisas do diabo. Até a revista. Até a revista. Que você vende aí. Que você vende aí. Os cremes hidratantes. As cremas hidratantes. Você está sempre. Você está sempre. Fazendo pedido. Fazendo pedido. Do batom. De pintar lábios. A maquiagem. Maquiagem. Que Jezabel usou. Que Jezabel usou. Toma cuidado. Toma cuidado. Você está sendo enganada. Você está sendo enganada. Por Lúcifer. Por Lúcifer. Você está enganada. Você está enganada. Você não quer entrar na porta estreita aqui. Você não quer entrar na porta porque estreita você aqui. Está enganada. Está enganada. Pelo dinheiro. por el dinero, pelas riquezas, por las riquezas, y toda esa riqueza es suya, y toda esa riqueza tuya, va a ser tirada, si você, si usted, no se arrepender, no se arrepiente, arrepiéndate, arrepiéntete, lembra-te, acuérdate, de donde você caiu, de donde usted cayó, y arrepiéntete, y arrepiéntete, y volta, y vuelve, às primeiras obras, a las primeras obras, ao primeiro amor, al primer amor. Toma cuidado. Toma cuidado. O anjo do Senhor bradou. Habló. Uma voz muito forte. Uma voz muito forte. Gritando para a terra. Gritando a la tierra. Satanás desceu. Satanás desceu. Ele foi jogado aqui embaixo. Ele foi tirado aqui abaixo. E ele não desceu só. E ele não descendeu ele solo. Trouxe. Ele trajo. A terceira parte. La tercera dos parte. Dos anjos com ele. De los ángeles. Ele lançou a cauda. Ele lançou aqui. De dragão. Al dragão. E aqueles anjos. E aqueles anjos. Perdeu a força. Perdieron la fuerza. Virou tudo bicho. Quando se convirtieron todos en virou uns bichanos, né? E foi lançado aqui na terra com Lúcifer. Foram lançados aqui na terra com Lúcifer. Glória a Deus, aleluia. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque se o seu coração, porque se o seu coração tiver preso, estivesse preso no pecado, em el pecado, nessas coisas, em essas coisas que o diabo, que el diablo está te oferecendo, te está ofreciendo na filmagem, en las imágenes, na pornografia, en la pornografía, na mentira, en la mentira, na fofoca, en la chisme, no adultério, en el adulterio, na fornicação, en la fornicación, nos pecados ocultos, en los pecados ocultos, nos pecados encobertos, en los pecados encubiertos. Fique você sabendo. Que usted sabiendo. Que se vocês. Que se ustedes. Estão passando. Están pasando. Na frente de Deus. En frente de Dios. Vendo os vídeos. Viendo los videos. No WhatsApp. WhatsApp. Na televisão. En la televisión. Fique sabendo. Quede sabiendo. Que Lúcifer. Que Lúcifer. Está enganando vocês. Está engañando ustedes. Não só. No solamente. Com as riquezas. Con las riquezas. Com dinheiro. Con dinero. Eu quero ver. Yo quiero ver. Se esses homens. Si esos hombres. Comerciante. Comerciante. Vai conseguir. Va a conseguir. Colocar. Colocar. Uma nota de 200. Un billete de 200. Na frente de Jesus. No dia do juízo. El día del juicio. Para comprar Jesus. Para comprar Jesus. Jesus ninguém consegue comprar. A Jesus nadie compra. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas irmãs? Quantas irmãs? Que vestiu a calça? Que viste em pantalão? Foi seduzida? Foi seduzida. Pelo diabo? Por el diablo. Querendo sustentar a família? Querendo sustentar a família. Usando uma calça? Usando pantalão? Vai trazer dinheiro para casa? Vai trazer dinheiro para casa. Mas não vai entrar no céu? Mas não vai entrar ao céu. Quantos? Quantos? Está aí? Estão aí? Preso? Presos? Em seus comércios? Em seus comércios? Nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Mas primeiro é o reino de Deus. Mas primeiro é o reino e a sua de justiça. E sua justiça. E se vocês? E se ustedes? Estão negociando? Estão negociando. Atravessando mares? Atravessando mares. Com seus produtos? Com seus produtos. Demoníacos? Demoníacos. Diabólicos? Diabólicos. Narguile? Aí. Cigarro? Cigarro. Bebida. Bebidas. Televisão. Televisão. Você que é arrumador de televisão aí. Você que arruma aí dois, três. Muda a sua profissão, meu irmão. Cambia sua profissão, minha você irmã. Não pode. Você não pode. Trabalhar. Trabalhar. Arrumando. Arreglando. Consertando. Consertando. Televisão, não. Televisor, não. Há poder no sangue de Jesus. Há poder na sangue de Jesus. Porque você está consertando. Porque você está arreglando. A imagem da besta. A imagem da besta. Irmãos. Hermanos. Foi essa palavra? Foi essa palavra que o Senhor me deu aqui? Que o Senhor me deu aqui? E aqui fala? E aqui habla? Que a terra? Que la tierra ajudou a mulher? Ajudou a la mujer. E a terra abriu a boca? E a tierra e tragou o rio? E tragou el río. Que o dragão lançou da sua boca? Que el dragón lanzó. Se esse rio que sai da boca do dragão, igreja. Esse rio que sale de la boca del dragón. É as palavras. Es las palabras. Persuasiva. Persuasiva. As palavras enganosas. Las palabras engañosas. Que sai da boca do dragão? Que sale de la boca del dragón. Para levar você, para llevar a usted, para acompanhar, para acompanhar esses divisores, esos divisores, esses obreros, esos obreros que está seduzido, que están seducidos pelo dinheiro, por el dinero, lá no fundo, ahí Deus sabe, Dios sabe quem abriu. Quem abriu uma obra por amor? Quem abriu uma e obra quem abriu uma obra? E quem abriu uma obra para conseguir bens materiais? Bens materiais. E aí Deus? E aí Deus vai fazer justiça? Vai fazer justiça. Porque vai prevalecer? Vai prevalecer. Aqueles aquellos que estão preocupados? Que estão preocupados em ganhar alma? Em almas que quer levar, que querem levar a igrejinha de Deus, a igreja de Deus, a igrejinha de Jesus, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, lá para a roça, aí para lá para os pobrezinhos, aí para os pobres, os pequenininhos, os pequenos, esperando, esperando a santa doutrina, a santa doutrina, com saudade, com tristeza, da verdadeira pregação, da verdadeira, porque não aguenta mais, porque não aguenta mais. Vê o dragão, ver o dragão, lançar água para tragar, para tragar as forças, da igreja, da igreja, lançando a palavra, lançando a palavra, para tirar as forças, para tirar da força, sua obediência, da obediência, mandando você, mandando você, é ficar de qualquer maneira, que de qualquer que maneira, Deus só quer seu coração, que Deus só quer seu coração. Você chega com cabelo pintado, você chega com cabelo e pintado, e o dragão, e o dragão, ele lança esse rio, e ele lança esse rio. Essas palavras mentirosas. Essas palavras mentirosas. Ah, irmã. Ah, irmã. Deus te perdoa. Deus te perdoa. Não tem problema cortar a pontinha do cabelo, não. Não tem problema cortar a ponta do cabelo, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Você aí, obreiro. Você é obreiro. É. A igreja do missionário está ficando bonita. A igreja do missionário está ficando bonita. Está grande. Está grande. Está cheia de alma. Está cheia de alma. Ah, eu não aceito ficar aqui trabalhando para o missionário, não. Eu não aceito ficar não estou ganhando nada. Não ganho nada. Eu vou abrir um ministério. Eu vou abrir um ministério. Para me ter uma renda maior. Para ter um ingresso maior. Ah, então aí, olha aí. Mira aí. Olha aí os anjos lá no céu. Mira aí os anjos lá no céu. Queria um poder maior. Queria maior poder. Lúcifer. Lúcifer. Prometeu para eles grandeza. Prometeu a eles grandeza. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, meu irmão. Vocês aí. Vocês aí. Que abrem igreja. Que abrem igreja. Toma cuidado. Tome cuidado. No céu. El cielo. Não tem catraca. Não há trampas. Não tem cartão de crédito. Não há cartão de crédito. Não tem maquininha. Não há máquinas. Não tem caixa eletrônico. Não há carreiros eletrônicos. Para você. Para você. Dar dinheiro para Deus. Dar dinheiro para Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Muitos. Muitos. Pastores. Pastores. Foi enganado. Foram enganados. Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. E o dinheiro, e el dinero, corrompeu eles. Corrompeu a ellos. E hoje, e hoy, eles não têm mais, ellos no tienen a arca, el arco, e nem a presença, ni la presencia de Deus. De Dios. Mas aqueles pastores, mas aquellos pastores, homens de Deus, hombres de Dios, que está zelando, que están zelando da doutrina, la doctrina, e que chora, y que llora, e que ama, y que ama as almas, las almas, e quer bem, y que bien, as ovelhinhas, las ovejas, e trabalha, e trabaja, pelo amor de Deus, por amor de Deus, esses pastores, esos pastores, vai receber, vai receber um grande galardão, el grande galardão, esses presbíteros, esos presbíteros, dupla honra do Senhor, toda a glória de Deus, aleluia, aleluia, e o Senhor vai dizer para eles, e el Señor va a decir para que ellos, trabalha por amor, que trabaja por que amor, ajuda o pobre, que ayuda que pobre, socorre a igreja, que socorre a igreja, que passa necessidade, que passa necessidade, e o Senhor vai dizer para esses pastores, vinde benditos do meu Pai. Sejam bem-vindos, benditos. Possuir por herança. Podem subir para o reino. Del reino. Que está preparado. Que está preparado. Para vós. Para vosotros. Desde a fundação. Desde a fundação. Do mundo. Do mundo. Amém, igreja. Só até amém, aqui. Igreja. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Aplauda a Jesus, igreja. Estou finalizando a pregação aqui. E eu quero avisar para vocês só uma coisa. Quero avisar uma coisa. Não vos preocupeis. Não se preocupem. Nosso Deus. Nuestro Dios. É um Deus de justiça. Es un Dios de justicia. Fiquem em paz. Quede em paz. Nós temos que pregar a verdade. Tenemos que predicar a verdade. Mas se alguém. Mas se alguém. Ouve a verdade. Oye la verdad. E não observa ela. Y no observa ele. Ele é ímpio. Es impío. Ele é iníquo. Es iníquo. E Deus falou. Y Dios habló. Tira do meio de vós. Este iníquo, todos que forem iníquo, nosso Deus vai tirar e vai castigar, para que se arrependa, para que se arrependa, e Deus entrega a carne deles para Satanás, para que se arrependa, para que se arrependa. E essa palavra aqui, irmãos, e essa palavra aqui, é para todos, é para todos que não se arrepende, que não se arrepende, mas os que se arrepende, mas o que se arrepende, tem um coraçãozinho de uma criança, tem coração de uma criança, coração bom, coração que está cuidando das almas, está jejuando pelas almas, está trabalhando por amor, está trabalhando por o amor. Foco dele é o céu, el foco de o Senhor cielo. já tem preparado um lugar. Amém? Eu vou orar ao Pai Nosso, vou passar para o pastor da igreja. Eu não vou orar pelos dons, não, porque o maior dom é a palavra de Deus e o amor. Amém? É o louvor, né? Amor não é dom. Amor é mandamento. O dom poderoso, a palavra e o louvor. Senhor, meu Deus, está teu servo, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a tua igreja, que ouvi a palavra teu servo, em nome de Jesus. E olha, irmãos, o Senhor tem me falado muito sobre isso. O Senhor me falou que tem 11 varões no reino. Tem 11 varões no reino da primitiva. Que Satanás está querendo enganar vocês, para vocês dividir essa obra. Eu pude ver, entre esses 11 varões, eu pude ver um homem, que ele abria uma porteirinha, e ele estava atordoado. E eu vi aquele monte de porcos em volta daquele homem, e aquele homem dizia: eu não estou contente, eu vou abrir um ministério. Então, irmão, saque a palavra. Olha o que Lúcifer fez no céu, e toma cuidado com qualquer decisão que você tomar, porque nosso Deus é juiz, tanto Deus pode julgar aqui, como Deus pode julgar daí, tá bom? A espada de Deus corta para o meu lado, e corta para o seu lado também. A espada de Deus não corta só para um lado, não. Castigo de Deus é para todos aqueles que não se arrependem. Vamos receber o servo de Deus com palmas bem alegre para Jesus. Glória. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amada igreja do Senhor, quem está contente de receber a palavra de Deus, diga glória a Deus. Graças ao Senhor, que maravilha nos hemos recibido a mensagem poderosa, amados irmãos, glória a Jesus. Então vamos fazer o convite, irmãos, alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou quer se reconciliar com Cristo Jesus, glória a Deus, nesta hora levante sua mão. Eu acho que já os irmãos, muitos já se reconciliaram com Jesus, verdade? Glória a Deus. Então, querido ouvinte, que queira aceitar a Jesus, fale assim conosco, diga: Senhor Jesus, nesta hora, eu me arrependo, Senhor, de todo o meu coração, receba, Senhor, a minha oração, e perdoa, Senhor, os meus pecados, Senhor, e escreve meu nome no livro da vida, amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos agora, glória a Deus, levantar nossas ofertas, amém? Glória a Deus. O irmão e irmã que tem sua oferta nesta hora, levante com muita fé rapidamente. Glória a Jesus, que já vamos encerrar o culto. Glória, glória, glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa, Senhor, a vida de teus servos, da tua serva, Senhor Deus meu Pai, que colaboram com este santo ministério. Abençoa a eles, Senhor, por o poder do sangue do Cordeiro, e a todos os ouvintes também, em nome de Jesus. Amém. Pode depositar, amém. Glória a Deus. Digamos assim: bem, bem, bem, Espírito Divino, bem, bem, bem, acércate a mim. E vem, vem, vem, Espírito Divino, vem, vem, vem, acércate a mim. Amém. Glória a Deus. Amados hermanos, hermanas também, glória a Deus. Vamos a fazer a última oração, a oração da fé, e também entrega da campanha. Amém. Hermanos oyentes de Peru, hermanos oyentes de todos os países da Terra, especialmente de Peru, recuerde que esta campaña hemos hecho a favor de ustedes, los hermanos de aquí de Brasil. Es para todos, los hermanos de Brasil, de todos los continentes de la tierra, más específicamente para nuestros hermanos de Perú. Glória a Deus. Estaban pasando un momento difícil, pero Dios ya está dando la victoria a través del poder de Dios, aleluya, respondiendo en esta campaña. Entonces vamos a orar en nombre de Cristo. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Señor Jesús, Señor nuestro Dios, nosotros te agradecemos, oh Padre. Nosotros te agradecemos, oh Dios, Señor. Entregamos, Señor Dios mío, Padre, esta campaña a ti, Señor, aleluya. Usted, Señor, que ha sido misericordioso, Señor, que ha dado, Señor, el grande libramiento, Padre, para tus ovejas, Señor, aleluya. Oh Señor, has reprendido, Señor, al enemigo por el poder de la sangre de Jesucristo, Señor. Oh bendito Dios, bendito Padre celestial, nosotros te agradecemos, oh Dios, te agradecemos, oh Padre. Reciba, Señor, la campaña, la sangre de Cristo tiene poder, aleluya, contra el falso profeta. Oh, gloria a Dios, aleluya, Señor. Dios poderoso, Dios de la gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bendice a todos mis hermanos y mis hermanas, Señor, que van a ir a sus hogares. Gloria a Dios. Nos despedimos entonces, amados hermanos, diciendo la paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús. Y la paz del Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Ve, ahí, gloria a Dios, los presbíteros van a estar ungiendo con el aceite santo. Gloria a Jesús, aleluya. Pase al frente, gloria a Dios. Y queridos oyentes, que Dios les bendiga. Ve, queden en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y serás, gloria a Dios, hasta el día de mañana. Culto de cuarta feira. Gloria a Dios, culto de miércoles de cuarta feira. Esta campaña, gloria a Dios, a favor de los niños, crianzas, adolescentes y jóvenes. Gloria a Dios, que Dios le bendiga. Con misionero Emerson Núñez a partir de las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana. La paz del Señor Jesús.